cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Out of place, everywhere. Might as well just sit and stare at the people, the normal ones, the ones they carry, kids and guns. Why would you go outside to the pouring rain? Why would you go outside? She said, I'm just a summer dress on a winter's day. And I said, you'll be shaking like my grandma's knees to an Elvis song in the 50s. You'll be breaking backs and licking lips. You'll be sipping on lime cocktails till your face goes like this. Choose your writing on this machine, pink marshmallow in your caffeine. It tastes so bad, but it looks so good. Old hashtag on your Facebook. Why would you go outside into the pouring rain? Why would you go outside? Shaking like my grandma's knees to an Elvis song in the 50s. You'll be breaking backs and licking lips. You'll be sipping on lime cocktails till your face goes like this. In the morning you'll be tired. Bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam no FM da Boa Nova. E antes de mais, vos saudá-los com boas festas, uma vez que nos aproximamos a passos largos deste Natal de 2019. E pois bem, eu começo com esta referência até porque perto do Natal de 2017 falávamos pela primeira vez com Time for Tea, na altura, a propósito do álbum, que na altura fizemos aqui destaque, e hoje, a propósito do novo trabalho, e referimos nem mais nem menos deste Gallivanting, o novo álbum Time for Tea justifica, efetivamente, uma nova conversa, uma vez mais, com o Tiago Saga. Se bem se recorda, na altura, falávamos do Tiago Saga, enfim, dos nossos interlocutores, daqueles mais internacional, porque têm um pé, um pouco, em vários sítios do planeta, deste nosso planeta. Mas a verdade é que este álbum, uma vez mais, vem falar sobre isso, porque é gravado todo ele, desde uma caravana junto ao Algarve, desde partes gravadas em Espanha, outras partes em Lisboa, outras partes em Inglaterra e também nos Estados Unidos. Portanto, como veem, este disco tem todas as condições para ser intitulado de muito internacional. Pois bem, Tiago, uma vez mais, bem-vindo aqui à Rádio Boa Nova, bem-vindo aqui à Serra da Estrela, 2 anos que nos separam desde a vez que falámos. Muito obrigado. É um prazer mais falar convosco e por vista deste Gallivanting, desde logo, como já sabes, está a jogar em casa, porque já ouvimos e gostamos bastante. E estamos a divulgá-lo esta semana aqui na Boa Nova. E disseste há pouco que é um dos discos mais nacionais, porque efetivamente foi gravado em vários sítios e composto, ou que julgo sabendo, em viagens. É muitas vezes pelo facto de se juntarem e de haver razões para se juntarem que vão aparecendo estas, enfim, as coisas que querem depois verter em disco. É por razões práticas também, porque como não vivemos no mesmo sítio, temos que sempre viajar de um lado para o outro para estarmos juntos. E o processo de gravação acabou por ser uma coisa muito natural que ocorreu assim nesta caravana no Algarve e depois foi continuado por Madrid e Lisboa. E Quando vocês, de facto, quando se juntam, se dá por via também de concertos, vão já com a intenção de criar alguma coisa ou é algo que surge naturalmente, enfim, um bocado, tipo jam session? É uma mistura das duas coisas. Por exemplo, neste momento, estamos no Porto agora a compor o próximo álbum. Uhum. E eu costumo compor as canções em casa e depois trago as ideias para a banda. E vamos brincando. E às vezes surgem outras canções, uma pequena parte de outra canção, e é sempre uma experiência diferente. There goes another morning, swallowed up by the night. You got your eyes on someone, but they don't have their eyes on you. You got your eyes on someone, but they don't have their eyes on you. Silhouettes past your window, thousand stories walking on by. You got lines in your mind, nobody to tell them to. All your offers are declined, now you're searching for something new. You're just saying things that you wanna believe it. You're just saying things that sound plausible. You're just saying things to cover up the silence. You're just saying things when you should just keep quiet. You got your eyes on someone, but they don't have their eyes on you. You got your eyes on someone, but they don't have their eyes on you. Wake up in the evening, cigarettes on your mind. You got blood on your shirt, but it doesn't matter. That daylight stings, you're a vampire. But you're just saying things that you wanna believe it. You're just saying things. Just saying things to cover up the silence. You're just saying things when you should just keep quiet. You got your eyes on someone, but they don't have their eyes on you. You got your eyes on someone, but they don't have their eyes on you. On someone, but they don't have their eyes on you. You got your eyes on someone, but they don't have their eyes on you. You got your eyes on someone, but they don't have their eyes on you. You got your eyes on someone, but they don't have their eyes on you. You got your eyes on someone, but they don't have their eyes on you. You got your eyes on someone, but they don't have their eyes on you. Desde Time 40, do álbum que destacámos aqui há dois anos, fomos acompanhando aquilo que iam fazendo, e nomeadamente muito aquilo que o Tiago vai fazendo também a nível solo, concertos na Pensão Amor, idas a Berlim com outras bandas. De algum modo o Tiago sente-se bem nesta vida, entre aspas, desculpe lá o termo, não é, de saltimbanco. Tem este prazer especial de, enfim, de ir correndo vários tipos de cenários, quer com a banda, quer sem ela. Sim, acho que estou um bocado viciado neste tipo de vida, de andar sempre de um lado para o outro. E às vezes, claro que eu sinto que preciso estar num sítio durante algum tempo, mas assim que passa uma semana já fico com cócegas nos pés e quer sair outra vez. E esse cuidado que vai tendo nos concertos, muitas vezes vai à procura desses concertos ou são convites que vão aparecendo uns após os outros e que vai agarrando esses convites? É uma mistura das duas coisas. Felizmente, cada vez mais ofertas, mas às vezes quando vou viajar para um sítio específico, peço se há ali um sítio fixe para tocar. E depois costumam dizer que sim. E é sempre uma experiência engraçada tocar numa cidade nova, com pessoas novas. E normalmente faço sempre umas amizades ou uns fãs. Então é sempre interessante. Muito bem. E quando é que, entre esse facto de tocar sozinho e tocar com a banda, quando é que percebe que, enfim, há que são cenários diferentes? Ou seja, que há espaço para o Tiago Saga enquanto solo e espaço para os Time for Tea? Sim, são duas coisas bem diferentes. Mesmo que as canções sejam muitas vezes as mesmas, uma é mais para chorar e ouvir e outra é mais para dançar e divertir. Com a banda é mais uma coisa mais alegre e mais bombástica. Depois o solo é uma experiência totalmente diferente, é uma coisa muito mais calminha, mais para relaxar. Este Gallivanting foi criado neste primeiro desde o anterior álbum. No entanto, houve alguma coisa que já recuperaram de trabalhos antigos ou foi no fruto da inspiração destes dois anos que surge então este novo disco? A maioria das canções são canções novas, por acaso. Acho que há uma ou duas que já eram ideias antigas que pegamos, como deve ser, e depois tivemos a oportunidade de pegar. Mas geralmente sim, é tudo canções dos últimos dois anos. Your weaknesses are so much stronger than mine. Well, I may seem upset, but I'm doing fine. With this knot in my chest, I will surely unravel. All of these attachments you can borrow. Well, you can have them, and that's my practicality. Away from my dream, and that's that conversation I can't have today. Practicality. Away from my dream, and that's that conversation I can't have today. Your weaknesses are so much stronger than mine. Well, I may seem upset, but I'm doing fine. De mostrar, de ter estes temas também agora youtubados, ou seja, com a vertente de imagem, um bocadinho já vinha de trabalhos anteriores, do Hoping, Something, Anything, portanto, já havia-se cuidado também com os vídeos, e hoje em dia, com este Gallivanting? Sim, acho que hoje em dia, cada vez mais o visual é importante, não é? O pessoal já não gosta, já não chega só a ouvir música, tem que haver um entretenimento visual também. E eu adoro, por acaso, esse lado das artes também. Estudei artes no, no colégio e sempre fui rodeado. Os meus pais são artistas também. Então sempre tive um olho interessado no, nas artes plásticas e visuais. E a quem atribui os vídeos que vão fazendo? Como é que é a seleção de quem vai colaborar convosco em termos de imagem? Muitos dos vídeos são amigos nossos que vão surgindo, ou eles próprios oferecem-se a fazer um vídeo para esta canção, ou nós gostamos muito do trabalho de um amigo nosso e dizemos, é pá, vocês têm que fazer aqui um vídeo para esta canção, e é sempre uma colaboração. Nós estamos sempre envolvidos nos vídeos também. Aliás, este disco, portanto, que saiu, podemos dizer, no início de outubro, enfim, só há muita edição nacional que tem feito atrasar, à semelhança que nós queremos sempre mostrar logo que está a sair, mas também tem uma vantagem, é que depois, como estamos a falar já cerca de dois meses depois da edição do disco, a verdade é que depois também já vamos percebendo a parte de concertos que foram para mostrar. Está satisfeito com a reação que estão a ter, quer aqueles que já conheciam Time for Tea, quer os novos, em relação a este novo trabalho? Sim, tem sido uma reação bastante positiva, tanto nos concertos, tanto nos média, e mesmo recebemos agora os plays do Spotify do ano, uhum. E foi o ano mais forte até agora, em termos de números e audições novas. E sim, acho que é ainda mais importante é nós ainda também estarmos felizes com o álbum. Às vezes quando sai o álbum, estamos tão fartos do álbum que já não queremos ouvi-lo. Neste caso ainda estamos a gostar de tocar as canções e ainda é uma coisa fresca. E estamos satisfeitos com a qualidade geral do álbum, acho que é o melhor. E este galavanting tem a vantagem de que as pessoas agora que tiveram o primeiro contacto com o Time for Tea já vão à procura do Hoping Something Anything, ou até o primeiro EP homónimo, que de algum modo despertou a curiosidade para quem não conhecia? Sim, espero que sim. Acho que eu também faço isso como ouvinte de música, descubro uma banda ou um músico e depois vou ouvir o back catalog inteiro, se gostar, não é? Uhum. Então esperamos que a malta vai descobrir o resto dos nossos álbuns também. I grew up at the end of the world, a dead end full of life. Winter ghost town, a summer beehive. Stuck on the corner between the wind and the sea, sliding down the mountains of my childhood memory. Calling back, couldn't wait longer. Well, I'm coming back to go. My suspicions grow, now I'm burning down the bridges that needed to be burned. Loyalties are for friendships, from business I have learned. Now I'm shooting from the hip at people I adore. They catch the bullet with their teeth and I shoot some more. Calling back, couldn't wait longer. cheiro do macaco mais perto. O homo sapiens não sabe nada é certo. Com humildade tenho eu, eu suporto, sei como ocorreu. O que está no passado dificilmente é desenterrado. Calling back, calling back. Couldn't wait. Vocês, na verdade, durante este período também foram tendo vários concertos. Aliás, tiveram a vantagem de que até foram antecipando alguns temas, e referindo, por exemplo, ao Screenshot, antecipá-los, tocaram, se bem percebi, no Festival Vodafone Paredes de Coura, não é? E isto faz com que as pessoas, de facto, estejam atentas e que há necessidade mesmo de antecipar os temas, porque as pessoas estão à espera deles. Sim, então, portanto, acho que cria uma certa expectativa para a malta depois querer ouvir o álbum inteiro e ouvir a sua canção preferida ao vivo. É sempre diferente do que ouvir gravado, mas às vezes traz de volta, não é? A sua autoconfiança. Hope I don't always run away from someone I haven't met yet. Hope I'll always find my way back home to the one I've loved from the first day. Outro álbum, já recuperei a nossa conversa e reporto-me à conversa na parte que falávamos do smartphone Stupid People e do próprio trabalho que o Tiago tinha feito para se desligar um bocadinho dessa, enfim, dessa doença, se podemos chamar assim. A pergunta que se põe é assim: efetivamente vê, continua a haver grande vantagem de que as pessoas cada vez mais têm que continuar a relacionar, e que os espetáculos ao vivo poderá ser uma dessas áreas em que, de facto, as pessoas percam um bocado a alienação e estejam, enfim, imbuídos de um espírito de estarem em conjunto e não de per si. Sim, acho que música ao vivo é ainda uma das coisas mais primais, não é? Uma das coisas mais primitivas que temos no nosso sangue é a música. E se estivermos todos juntos numa sala a sentir essa energia, acho que é uma coisa muito mágica. Infelizmente, mesmo nos concertos, o smartphone já está a entrar demasiado também, não é? Uhum. Muitas vezes vou a um concerto e vejo mais gente com o telemóvel no ar do que propriamente a ouvir o concerto. Oh, dificuldade de ter, enfim, uma parte do disco gravado em San Diego, no caso das flautas, não é? Os pianos gravados em Amsterdão, as vozes foram gravadas já perto de Madrid, enfim, a bateria é sido o trabalho de estúdio. Qual é a dificuldade depois de se juntarem para conseguir unir tudo isto um pouco? Ou, de facto, a tecnologia hoje permite tudo isto, até com uma vantagem? Sim, acho que temos a sorte de hoje em dia podermos fazer essas coisas. Antigamente era mais difícil, tínhamos que gravar a faixa, mandar por correio e esperar que a outra pessoa gravasse rapidamente para depois mandar outra vez. Mas hoje em dia, num dia dá para gravar uma canção com músicos de todos os lados do planeta, não é? É incrível. Sim, então, não foi propriamente propósito, mas acabamos por usufruir dessa habilidade hoje em dia de fazer isso. E pedimos a uns amigos talentosos que fomos conhecendo ao longo do tempo, que vivem em sítios diferentes, para colaborar no álbum. Ora, até aqui estiveram no Green Man, no Nós Alive, Super Rock, Segredorado Party. O que é que um novo disco vai potenciar em termos de concertos? Ah, esperamos que seja ainda melhor. Mas até agora, para o verão, ainda não temos grandes festivais confirmados, mas estamos a trabalhar por isso. Sim, também agora é mais concertos de apresentação e depois em fevereiro vamos fazer uma digressão europeia. E precisamente até lá, este disco é, no componente que está aqui visto, é um disco para gente sentada ou, de facto, para um espaço mais aberto, como é, por exemplo, de facto, referido há pouco, o Nós Alive? Eu acho que é um disco mais animado que o último. Uhum. Acho que é um disco que funciona melhor para dias de sol e viagens de carro e, sim, o fora, estar lá fora. Muito bem, é um disco também propício do próprio Algarve, não é? Portanto, de algum modo, devia ver esse efeito. Ou Lisboa também faz quentinho. Ah, precisamente. Ora bem. Na Serra da Estrela é que há menos, não é? Ah, mas também há verão cá, Neste momento agora é que não. Pois bem, falámos aqui da criação, do mostrar ao vivo, e agora há aqui um aspecto que não podemos deixar de referir, que é a venda dos discos, né? Os discos hoje em dia cada vez vendem menos, mas no entanto vocês não deixam de ter o cuidado de não lançar só temas espartos, mas ter aqui a componente física do disco e até com um cuidado gráfico interessante. Enfim, de algum modo a querer contrariar também os alos tempos, ou estar com aqueles que efetivamente não precisam de ter a audição do disco de fio a pavio. Sim, eu acho que, por exemplo, o vinil, fizemos um vinil do último disco e vendeu muito bem. Uhum. Os CDs já não estão tanto na moda, mas pronto, lá vamos vendendo alguns CDs ao vivo e por encomenda também. E acho que ainda não morreu por completo. A malta ainda gosta de ter um lembrete também nos concertos. Às vezes nem é para ouvir o disco, é só para ter um lembrete do souvenir. Daquele momento, não é? Portanto, continuam a achar, aliás, com grande parte das bandas, é no após concerto que os discos vão vendendo. Sim. E este disco tem a capacidade ou a possibilidade de vir a ter uma edição em vinil? Sim, estamos a trabalhar por isso. Ah, muito bem. Então, muito esperamos bem. Ter para a digressão europeia. Uhum. E foi também quando foram mostrar os concertos que a parte de vinil também se vendeu do álbum anterior? Aliás, porque na altura, quando falávamos, ainda não tinha saído. Sim. É curioso. Sim, é vendido. Muito bem. Por acaso temos essa sorte de teremos malta que curte mesmo comprar a edição física dos discos. You seem intelligent, intelligent, but emotionally crippled. The fire in your eyes, in your eyes, is all watered down now. Your lips move on words, they move on words, but your eyes do all the talking. Well, I'm not your savior, your saving grace will always be your mother. I'll try and help you, but if I don't succeed, I'll make it so much worse than before I came along. I'm not sure if you're better off doing this lonely journey alone. You're older now, you're older now than you've ever been. You're also younger now, you're younger now than you'll ever be again. Ah, you seem oblivious, oblivious to your own existence. Well, I'm not your savior, your saving grace will always be your mother. But I'll try and help you, but if I don't succeed, I'll make it so much worse than before I came along. Now I'm not sure if you're better off doing this lonely journey alone. I'll do my very best with the time I'm given. 'Cause something in your eyes, tells me you're a good person. Falámos há pouco de que vai, vão ter uma ligação europeia. Mas bem, vocês têm membros de Portugal, Inglaterra, de Espanha e do Brasil. E é por aí que eu vou. O Brasil é um mercado que, entre aspas, enfim, estamos a falar em arte, mas também, o termo também cabe aqui bem. É um mercado que, eventualmente, Time 40 tentam ou podem vir a explorar? Esperamos que sim. Nós estamos sempre a chatear o nosso baterista para... Sairmos lá. Terá que sair lá abrir a porta, não é? Mas sim. É um, aquilo é um país imenso, não é? E que nos conhece em termos de linguagem. O que é que acha, efetivamente, para que haja um mercado aberto da parte de nós irmos ao Brasil? Porque o inverso tem acontecido, parece-me a mim, tem acontecido muito mais, que é os brasileiros virem ao nosso país. É verdade, mas também é difícil de comparar, porque o Brasil tem 20 vezes o tamanho. Claro, sim, é um país imenso. Mas na nossa situação também cantamos em inglês, portanto. Uhum. É um bocadinho diferente do que cantar em português e entrar no Brasil. Isso para vocês, acham que é um entrave, efetivamente? Acho que sim. Acho que, por exemplo, no Spotify, o país que mais cresceu em termos de ouvintes foi o Brasil. Subiu 600%. Uhum. Portanto, é um bom sinal. Ora, nós adoramos música brasileira também. Curiosamente, já sobre o Spotify, de facto, a capacidade da estatística. E vocês são pessoas atentas, de facto, às pessoas a quem de facto chegam. Quer por via da própria música em si, quer por via de vossas redes sociais, como o Facebook e por aí diante. Sim, sim. Mais uma vez também por causa da possibilidade de fazer isso hoje em dia, não é? De saber exatamente quem está a ouvir, durante quanto tempo, aonde. É incrível. No Spotify, há cidades na Alemanha que têm tipo 1000 ouvintes por mês. E que nunca fomos lá. Curioso, quer dizer, aquilo que há alguns anos atrás era por via do Airplay nas rádios, é que se ia percebendo, hoje em dia, de facto, vocês percebem que estamos um passo à frente e que é preciso acompanhar a tecnologia para perceber, de facto, quem nos ouve e saber o porquê, até se nos ouvem muito, pouco, muito tempo, não é? Se ouvem um tema, se ouvem o álbum, isso é, de facto, exato, curioso. Exato, dá para analisar isso tudo. Curiosamente, estão a conhecer, entre aspas, o vosso cliente, não é? E isso é importante. Pois bem, Recorde-se na altura de que quando falámos aqui a primeira vez, falámos também de, enfim, da edição dos discos e de levar para o sítio para onde iam, e falámos aqui da possibilidade dos concertos, que hoje depois se concretizaram, porque já têm vindo, de facto, a mostrar a música em diversos sítios. Hoje em dia, o disco para vós perdeu razão de, não é perdeu razão de ser, passou para segundo plano e que interessa mais são os concertos, ou continua a haver aqui uma simbiose entre ambos? Disco, concertos, concertos, discos, por diante. Sim, acho que há uma simbiose. Mas por acaso um dos nossos processos preferidos de estar em banda é gravar. É imortalizar as canções que costumamos tocar ao vivo, não é? Acho que é uma coisa muito mágica e muito bonita. Mas claro que não há nada comparável com tocar ao vivo e ter aí a malta toda a vibrar connosco. É uma coisa muito especial também. Ainda é muito cedo, porque é uma banda, enfim, que tem muito para dar, ainda para mostrar. Mas imagino que agora, pegando estes discos que já editaram, que iam fazer um best-of. A pergunta que eu ponho é esta. O best-of seria pegar nos temas, enfim, escolher entre eles e lançar um disco, ou de algum modo iam revisitar os temas? Ou seja, hoje em dia já os faria de maneira diferente e seria com essa maneira diferente, com esses novos acordes, etc., que queria mostrar o tal best-of? Sim, acho que era difícil ser um trabalho conciso e que fluísse bem se tivéssemos as eras diferentes todas da banda num disco. Acho que era mais interessante pegar nas canções antigas e nas novas e gravar tudo de uma maneira parecida. Muito bem, até porque já tiveram a experiência da recepção ao vivo das pessoas e perceber o que é que resultou melhor ou pior em relação a situações, porque há determinado tipo de acordes que, de facto, despertam mais as pessoas, não é? Sim. Acho que, é diferente. Também nós não gostamos muito de gravar com a ideia de fazer alguém feliz com essa gravação. Nós gostamos de estarmos felizes nós próprios satisfeitos com o trabalho. Somos um bocado egoístas nesse aspecto. Ora bem, Tiago, uma vez mais, muito obrigado pela disponibilidade que teve aqui para a Rádio Boa Nova. Obrigado. Um prazer demonstrar aqui este Galvating. E claro, como começamos a conversa a dizer que já está no Porto a criar coisas novas, a porta uma vez mais fica aberta para falarmos. Não sei se daqui a 2 anos, se calhar aqui mais cedo, mas a porta está aberta para nós. Um abraço e obrigado por tudo. E boas festas para vós. Tchau, tchau, obrigado. If I screenshot my life right now, would it be worth the backup on the iCloud? 'Cause I've been deleting these files to free some space, just trying to make this machine go faster in any way. You're shaking all my dreams, oh, you're shaking all my dreams, shaking all my dreams off. But how do you know how it feels when it's face down? Are you looking up? Are you in the run right now? But how do you know how it feels when it's face down? Are you looking up? Are you in the run? Cut the story short when it's all the finer details that make the story good. Good job you backed up all those memories. Now they'll be floating in the clouds for the next century. You're shaking all my dreams. Shaking all my dreams, shaking all my dreams, oh. But how do you know how it feels when it's face down? Are you looking up? Are you in a rut right now? But how do you know how it feels when it's face down? Are you looking up? I screenshot my life right now, someday in the future I may look back and be proud. But how did I know how I felt when I was face down? Was I looking up? Was in a row? How did